levou o número 60, saída Orba, após Orba, Vataque, sistema usando zero, primeira curva à esquerda, aciona 5442, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, azul 27, não passa. Lembra 85. Direita 250 de prova, 1885. Tomativo. Papata, um título 2, autorizado o ingresso na parceira de plantão 7. Saída Orba, Bravo Oscar Romeo, Bravo Alfa. Orba, ciente. Orba, cotejamento correto, 27 no passo, parte 3, chame o próximo para o custo de acionamento. Ciente, obrigada. Pastor 32, autorizado ingresso Juliette, pátio principal Índia, Alfa até o ponto de espera Cristiano 0, que legal no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame outra vez Torres 1895, Pastor 32, tem um bom voo. Bom dia. Torres, estacionamento azul 2642, posição 8. Posição 8, aguarde aproximadamente 3 minutos para pushback o azul 2642. Aguarde, pega 6. Acho que é aqui, hoje, né? 6315, autorizado ingresso na Juliette para remoto do pátio principal. Atento ao sinalizador naquela remota, 6315. Qual vai ser a remota? Uma das remotas no pátio principal, senhor. Eu tenho aqui a posição 1 no 4, mas as informações que eu tenho tendem a ser errôneas. Por gentileza, atente ao sinalizador naquela remota. Está o fim de ano no pátio, né? 1-0, vetora para continuar a subida. Ok, esquerda 2-1-0, aguardando para prosseguir a subida, o patrão 2-2-0. 7 azul, 4-1-6, faz o taco, está livre, 3-6. 3-6, possível? É possível. Autorizado voar a prova do 3-6, descida para 2.510, autorizado a Renata, ajuste no 0-5. 3-6, 3.000, usada a Renata. 3-5-0 indicada. 2-5-0. Então, até 1-9-0 mais. Boa tarde. Pista no 7, curva direita, correio do axé. Controle 1-2-0, vítima 8, aciona 5-4-4-7. Afastando o quilo, Romeu Asco. Passa de 2-2-3-0, autorizando a ascensão nível 8-0. Para 1-8-0-2-2-3-0. Nossa, até a volta. Tendo 5 quilos Zulu. 5 quilos Zulu. Você tem nível pushback acionamento no portão 8, chame pronto pro táxi, azul 2642. Esse foi o ingresso do Renato Avianca, no táxi do táxi principal, tá livre, puxa o azul 2642. Negativo para o motor, na remoto do pátio principal, eu vou entrar em contato com a fera. É, passa para isso, quando vai encostar em contato. Então, está dando uma indicação de transmissão normal. O controle não está recebendo? Não recebo, porém estou com todas as análises aqui, com o transponder aparecendo para mim aqui. 4, boa tarde, continue a aproximação, acho que está livre. Ajuste ano 0, 1-5. Aguardando, fica ali. Salvador, Pastor 32, ponto espera já no já. Pastor 32, mantém o ponto de espera. Guarulhos, nível de voo 360, afirma informação em curso de terra. O senhor agora está pronto por qualquer? Afirmativo. Posicionamento 315 autorizado para Tierra Bravo, Golfo Romeo. Via Aprozulu no 0 até Papa Alfa Índia, após direto 1 BAG. Após Aprozulu 4-4 até a posição Pagog, nível de voo 360. Saída Dael, transição Motiva, pista em uso no 0, primeira curva à direita. Transponder 5446, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, chinê 6315. Ativa autorizado 360 para Guarulhos. Aprozulu 10 do Piraí, embarque, Aprozulu 4-4, Pagog, outro plano de voo. Saída da El, máxima transição, 5446, 1208, controle de saída. Número 3 no 5 negativo da Elmótiva, saída da El Transição Mótiva e o transponder 5446. Aqui, foi cotejado, da El Transição Mótiva, 5446, 1-3. Correto, cotejamento do número 3 no 5 na remota do pátio principal. Chame pronto para pushback acionamento. 3 pushback acionamento. 1-64. 1164, vento 1900 graus, 149, autorizado pouso. 1609. Demotivo. 1609 indicado. 1609. Ok? 1609. Controle 3805 da TEDECOLO. 3805, contato radar, na decolagem. Suba via saída da El, prova de lenda autorizada. Subi via da El, 3805. Ativo, autorizado, voa na prova de lenda. Vai voar nele, 3805. Estabilizado, 4196. Complete, torre, frequência, 98, decimal 95, 4196. 295, 96. Confio o procedimento, não entendi. Na próxima altura, a máquina escura, o ponto de alto protetor, o Kilo Zulu não recebe seu modo de alho, confirme. Está batendo o Zulu, Kilo Zulu, faça com o rotor à esquerda e retorne para o aeroporto. O Whisky Kilo Zulu. Decimal 95. 2642, tem um bom voo. E ataque, índia, ponto de espera, dando a zero, vai ser na torre de 3952, já controlado. Serviço a 368, a partida presente da 3500. Não acha guarda. 1164, solas 19, direita, 121, decimal 9. Direito 1-2-1-9, para 1-1-64. Suba transição, Aracaju, somos 2 para copo. Aguarda. Pastor 3-2, autorizada a decolagem imediata, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-4 nós. Tanto 3500 autorizado descida até 2500 Congo, Vision 05, confirma o tráfego que precede na sua posição 1 hora 7 minutos. 3500 Acho autorizado, táxi, após papá. Boa tarde, 3193, autorização Rio de Janeiro Galeão, informação Sierra. Meu perdão, eu não copiei, poderia repetir? Foi o CER 3193, autorização Galeão, informação de Sierra. 3193, boa tarde. O Galeão, eu tenho 360 já aprovado. Sierra confere o número 2 para a foto e prepare da El e da Irumi. São 3193. 360 autorizado, aguardando. Da El e da Irumi, CER 3193. 1164 da Torre de Salvador. Mato Livro. Com 1164, taxia via Alfa de passagem ao Embraer da Azul, após ingresso Juliette, portão 02. Alfa, Juliette 02, dando passagem ao Azul, com 1164. Continua 6142, na escuta para a Fábio. Continua 6142, autorizado para Sierra Brava com meu Foxtrot, via para o Zulu 17 até Potro, após direto, nível de voo 350. Saída Fuca, transição Aracaju, pista em uso 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5456, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, Xenia 6142. Comento, Alfa, Oceano 6142, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamar a frota, 2732, ao pastor 32, sai da Conde, via sai da Conde, melhor. Saída da El, após da El voa Lida, após Lida voa direto, posição Irume, pista em Ozono 0, primeira curva à direita. Transponder 5453, frequência do controle Salvador, 120.8.31.93. Autorizado, Ribeirão Galeão 360, Upper November 857, Mouto, decola Ozono 0, com primeira curva à direita, da El, Lida, Irume. 5453 ao transponder, 1208, controle até 3193. Correto, cotejamento com 3193, portão 11, chame pronto para o pushback acionamento. Então, olha lá, até 3193. Azul 2794, solicita pushback acionamento. 2794, no pátio 3, autorizado. Pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Chamado para o táxi, 2794, azul, obrigado. Fala azul 4116, liberou. Azul 4116. Boa tarde, autorizado Alfa e Juliette para o portão 01. Boa tarde, Alfa e Juliette, portão 01, passando tudo bem. Afirmativo, você está entre Sindra e Duna. Afirmo, totalmente condicionado para o tráfego, já comendo. Será seguir tráfego nacional da pista 10, coordenação com a torre. Autorizado a transferência de comunicações para 118.18.19.95. 18.95. Você quer confirmar se recebe o modo alfa do nosso transporte? Você ia receber o modo alfa, porém agora perdi totalmente o contato com a sua aeronave. Está na radial 235 Salvador, aproximadamente 8 milhas, e eu não possuo mais contato nenhum com a aeronave, nenhum primário. Afirmativo, a gente está com uma pane intermitente aqui, a gente momento não tem o sinal, depois passa pelo sinal. Por exemplo, agora mesmo ele está transmitindo aqui. É uma questão intermitente aqui que a gente soluciona e depois ele está voltando, entendeu? Bom, a gente vai colaborar aí com o voo da aeronave, porém tipo de pane causa transtornos aqui pra gente, que alerta o mais chiqueiro aí, voando no setor. Afirmativo. Vai reportar isso pra manutenção que continua tendo oscilações no sinal e o modo Charlie, tá recebendo ou não recebe? O modo Charlie em nenhum momento eu recebi. Afirmativo. Então, a escuta agora da torre em 118.95, isso que ele falou. Afirmativo, o controle agradece a compreensão. 3805, cruza nível 170, chame o Centro Recife, 125, decimal 1, caso negativo, 28, decimal 35. 251-2835, 3205, bota. Controle 3154, pode estar no código Ana, pode usar a vista 366. 366, descida para 25006, ajuste no 05. Autorizado, então, com o Ferra Vitor 366-2500. Patrulha Oceano 3226. Tia. Tia, Matia. Passará em Tapuã, no farol, reportando quando visual contrato. Tira o topo. Mono 885, sala de 26, direita 121, decimal 9. 219, Alibrão 8800. 2714, 62 a bordo, autonomia de 5 horas e 10 minutos, alterna Monte Forte, transfer táxi. Copiado Azul 2714, táxi aprovado via parte 3, parte principal e ninja até o ponto de espera 3.0, Senegal no 015, o ponto de espera quando pronto chame torre, frequência 118, decimal 95, Azul 2714, tem um bom voo. Gente, via parte 3, depois ninja. Fala Salvador, 1885, livrou. 1885, boa tarde, autorizado Alfa, chama o ingresso taxi e Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, para ingresso 1885. Alfa Chiquilo Zulu, reporte sobre o farol de Itapuã, efetuando 360 com curva pela direita. Possibilidade de prosseguir um afastamento aí após cruzar com tráfego e seguir para a cabeceira 35. Cruzado vai direto para o Vitória do Conquista, chamar o centro, frequência 1288, caso negativo 1260. Ainda negativo, tá? Mantendo o contato visual aqui com o Kilo Romeo Oscar e o afastamento. Cruzou o contraste aqui agora, o Kilo Zulu. O Kilo Zulu, dá presente autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte para gerar base pela direita na 7. Possibilidade para seguir para 3-5, tá? Afirma, mantenha a linha do litoral, reporte final 3-5. Puxa, Kilo Zulu. Grave, Kilo Zulu. Azul 2642, autorizado a alinhar e manter o sistema 0. Alinha, Kilo Zulu 2642. Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, tá se já superado, chame o controle, 120, decimal 8, vovô. 1208, obrigado. Chame o Kilo Romeo Oscar. Tome o eco, por si. Negativo, Kilo Romeo Oscar, amigo, boa tarde. Bom, eu acho que correndo achando meu peso, informação através do Farol da Barra. Autorizado 2,5, direto de Ciro? Ah, vou manter o corredor cheio. Ah, não faz destino do país? Destino meu pé, autorizado. Ah, joia, então direto de Ciro, não faz destino do ar. Mantendo o meu pé. Sete para o portão 04. Alfa Juliette para o 04, para 3,500. Pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-3 nós. Corre, bom dia. É, boa tarde, gente. Eu estou 3, 1, 4, estabilizado. 27 no 4, mantenha o ponto de espera. Quilo Zulu avistado, se tu levar de curta, reporte curta, final no 7. Já estão. Vigindo o sinal 3-5. Já estamos na curta da 3-5. O esquite no Zulu, autorizado pelo uso pista 3-5, vento 1-0, 0 graus, 1-3 nós. Sim, Luzou, mas está travado. Correu, está 3-1-5-4, estabilizado, vai travado. Está 3-1-5-4, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1-0, 1-5. Informe Papa Alfa 3-4, pousando na cabeceira auxiliar à direita. Papa Romeu Zulu, até o Romeu, você me foi apresentado alguma DLA? Abatão Ruxa Kilo Zulu, Solas 3-1, confirme o pátio. Presuna 5-4, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-3 nós. Primeiro pouso na 1-0, 3, 1-4. Azul 2642, decolado às 3-1, controle 120, decimal 8. 208, boa. O Chiquilo Zulu informa que recebeu o transponder apenas no pouso, ok? Apenas no pouso. Controle Salvador Azul 2642. plano, pois o plano já encontra-se vencido. Tá ok, não vou fazer a comentação. Viu a saída da fuga para 3302642. É 326, autorizado o procedimento. Viemos, está autorizado o sinal RNAVE, descida até 25003, ajuste altímetro no 095, Oxenene 326. No 095, 2500, autorizado o procedimento, assinale 326. Tráfego à sua direita, 1 hora, mantendo 510. Helicóptero fazendo o patrulhamento. 7326. A sessão para 2500. Controle azul 2642. 2642, prossiga. Gentileza, poderia coordenar a frente de par? De par, será coordenado. Obrigado. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8, achando 6321. Tráfego da Oxené, um Airbus, passando 3.200 para 2.500, não irá interferir com o seu tráfego, frequência livre até o retorno, em Avião Meu Lima. Pelo meu Alisson, controle. A livre ascensão a 2.500 e voar direto Lima Oscar. Ok, ciente. Não tem o tráfego a reportar no setor, frequência livre até o retorno. O meu Oscar, poderia informar o sistema de pouso? Oscar. 219, até mais. Azul 2642, mantenha o perfil da saída PUCA, Recife não autorizou o trode Zipar. Tá bom, 2642, eu mantei. Alfa 3154, táxi de Alfa, reportagem da Juliette. Alfa 3154. Ficha autorizado final RNAVE, chefe da Torre Salvador, frequência 9895, com o posto. 295, boa tarde, 326. Salvador, assinale 326. Ficha 326, continente da simulação, aguarde vista aí, ajuste no 095. Guardando pista no 095, assinale 326. Pátio Índia, Ponte Serra, 2895, Minato, boa tarde, da 3194. Quatro mantém a posição antes do ataque de Juliette. Chinem 3, 2000, foi autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, no 3 nós. Liga pouso na pista 1, 0, chinem 3, 2000. 3154, visual com 320 da companhia, táxi na sua esquerda agora no, através do pontão 7. Sexta 3154, após a passagem do tráfego, livre táxi via Juliette para o pontão 11. Juliette para o 11. Controle Salvador, azul 2714. No 4, contato radar na decolagem, suba via saída Borba para o nível de voo 160. Via Borba para o nível 160, obrigada. Salvador, 2642. 642, prossiga. Passador. 642, chama o centro Recife, frequência 2085, a secundária 2545. 2085, 2545, vai chamar os 2642. Estacionamento a critério, confirma na pista 35, na decolagem? Sim. Já vou firmar o destino é Serra Índia, ao meu Índia? 93.00, pronto. 2193, ali em Mateus, pista no zero. Ali Mateus no zero, até 3193. Chileme a 326, solo aos 36, direita, 1-2-1, decimal 9-0. Chileme direito, 2-9, Chileme a 326. Afirma, Oscar Tanguaco. Chené 6142, autorizado no 05, chama ataque. Chama ataque. Sol Salvador, Chené 6326, livrou. Chené 6326, táxi Alfa, porta Ainda Juliette. Alfa, porta Ainda Juliette, Chené 6326. 2714, na escuta. Presente, tem condições de voar direto à proa de Vatap. A ideal é a 285. Direto VATAP, azul 2714. Mas só se for agora, colando esquerda na 285, fim de evitar a área de... Sem condições, curva esquerda 285, agora. Aguarda para iniciar o pushback, coordenando com a equipe de solo após a passagem do 319 da companhia, vai ingressar no pátio principal. Tá bom, então estou aguardando o tráfego da companhia passando a retaguarda. Quando estiver me autorizar, eu vou seguir. Chamei 6326, autorizado táxi via táxi Juliette para o portão 3. Juliette, portão 3, 6326. Tarde, acione, corrijo, contato radar na decolagem, suba via, saída da EL para nível 360. Via da EL para 360, pode valer, está presente, tá visual? Leda. Entendeu, Leda na proa, subindo ao 360, 3193. Positivo. Já ingressando no pátio principal, após o tráfego já está autorizado e chama para táxi, 6142. Então vai chamar agora para táxi, 6142, após o tráfego. Para o táxi 2 é 142, passamos com 144 a bordo, 144, 340, São Gonçalo do Alto. Oceaname 142, autorizado táxi em frente, via pátio, Índia, ponto espera da 101895, a torre. Frente, pátio, Índia, 1895, vamos lá, 6142. Gol 659, informação de terra para o Galeão, portão 10. No 659, aguarde um instante, cópia. Passa ao 659. Autorizado a alinhar, decolar, pistão no zero, vento no zero, zero graus, no 39. Autorizado a alinhar, decolar, mono 0-6-1-4-2. Confete com a posição 9, ponto de terra, autorização e vento, no lá. O 2-0 no 7, aguarde o instante cópia. Copia. Copia mesmo com nós. Autorizado o Galeão, é o nível 360, via até 9857 até Mouso. A decolagem é da 10, saída da El, Leda e após direto Irume. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5511. Zero autorizado. Até 9257 Pouso. A saída da Euleda DCP Irume 1208-5511, gol no 659. Correto, gol no 659, chama o plano para o busto de acionamento. Para o busto de acionamento, gol 659. Onda 42, boa tarde, aguarde, cópia. Está livre o acionamento. O Rambo 42 aguarde só a de cópia por seguro. O 207 cópia. Copia, prossiga. Autorizado em Reus, nível 240, Golf 677, aerovia. Decola da 10, saída da El, transição coral. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5501. Obrigado, Gol 20, Montes, autorizado em Reus, nível 240. Pode puxar 1-0, período da Real Transição Coral para Golf 677. Motor de Salvador 1208, transponde 5501. Correto. O 2017 chama push back acionamento. Salvador, o acionamento está pronto. Então, qual é o presente? Nunca. Transição Cajão, 6142. 42, contato radar na decolagem. Para o nível 350 na Proa de Jamo. A Proa de Jamo da presente 350, 6142. Se você quiser controlar essa Siri, pelo acesso, decora da 17, controle da Proa 308, a Proa de 1895 e a Proa de Jamo da 0150. É só escutar, passar. Com dois a bordo. No planejamento está correto, chame a torre para o acionamento para o táxi, o Oscar Tango Eco. Oscar, chama a torre, o acionamento para o táxi, o Oscar Tango Eco. Alfa Romeo, boa prossiga. Está presente, autorizada por Arca Piscina no 7, no ponte internacional Romeo, bom lixo. Está presente, autorizado a proar cabeceira 17, reporte na curta final. Honda 42, cópia. Autorizado Porto Seguro, 1 Setena, 100 nível, via Golf 677. A decolagem é da 10, saída Coral. Controle 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95. O transponder 0260. Correto, Rumba 42 para o táxi, chame a torre. Já tem o poder? Chame a torre pro táxi, Rumba 42. Escobre a... Eu tava mais pra uniforme. Tá Romeu, Zulu até Romeu, escobre. Rumba 49. Controle 120 decimal 8, torre 1895, transponder 0151. Torre da parte 2 até o hotel, ponte para ingressar a pista. Decola da interseção ou só segue até a cabeceira? Consegue até a cabeceira. Chega para o cruzamento. Estacionamento de táxi foi 118-95, ajuste no 015, bom voo. Chané 6321, fora pushback de estacionamento, portão 6. Chané 6321, aguarda para iniciar o pushback, aeronave finalizando no 9. Esse é o 6315, aguarda para iniciar o feedback no meu telecedor. Reciclagem, chegada a mão. Azul 2714, chame Recife, frequência 1285 até 2545. 2345, vou chamar Recife agora, primeiramente, vou chamar a 2. O meu Zulu Whisky, Sol, os 5 passos, são como então, pode parte? 125, decimal 425 a secundária. 225, 2545, boa tarde. No 8, decimal 95, ajuste no 0, 15, bom voo. 1-0, 95, autorizado o táxi, para decimal 0, via Pátio, Índia, 1-0, 18, 95, passou, obrigado, bom motor. Escuta de Salvador. O que acabou de voltar para trás para frente, ingressar para a esquerda na base, utilizado o alinhamento em ponto pronto. Chega a minha 321. Rumba 42, táxi via Alfa, ponta entre a Juliette. O Chané 6315, autorizado para o feedback, acionamento, chama para táxi. 6315, autorizado, senhor? Acima, remoto no 3, autorizado, chama para táxi. Como é que vai chamar? E o outro é o meu. tenho que ser papai. Pura o... Já que eu me lembro. Mike Bravo Uniforme, professor. Falando Mike Bravo Uniforme, autorizado Serra Delta Lima Oscar, conforme rota do plano de voo, nível 040. Decola da pista no 7, primeira curva direita, perfil de saída Arbor. Transponder 5072, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Pronto, Mike Bravo Uniforme, confirma Pátio 53. Gente, para acionamento 8-2-8-9-5, bom voo. Bom, no meio, 5-9, guarda para iniciar o feedback número 2 do setor. Guarda, 4-2, autorizado o táxi via Taxi 6 Índia, o Pátio, Taxi 6 Juliette, até o ponto de espera da pista no 0, quando pronto, torre em Salvador, 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-5, bom voo. Aprovado 3-2-0, copia, aguarda a moderação. Azul 4065, autorizado Campinas e Upper Zulu no 0, Pubave, Upper Zulu no 6 e conforme rota do plano de voo, nível 3-2-0. Decola da pista no 0 com curva direita, saída da EO, Lida Motiva. Transponder 5474, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Leda, Pan Leda, voa Mótima, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Mike. 489, está autorizado descida até o nível de voo 060 via chegada Mari. Corrijo, via chegada Man. Autorizado 060 via Aman, 4. Rede Oceano 6315, autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Taxi Índia. O ponto de espera quando pronto, 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-5, vai seguir o 3-2-0 da companhia. Chico Pátio Índia 295, vai seguir o companhia 6. Controle 208, boa viagem. 208, 207, obrigado, bom trabalho. Estimado mais de 30 segundos, um. Gol 1659, livre feedback e acionamento, chama táxi. Ali, chamada para o táxi, bom resto. Paulo Salvador, boa tarde, boa noite, 84, Centro da Serra, Portão 8. É isso, no corredor Axé. Após o farol da Barra, vai voar direto Barra Grande, Oscar Tango Eco. Fala da Barra, vai direto Serifo, Oscar Tango Eco, Graça. 5-8, chama o controle, 1-2-0, decimal 8-0, tem uma boa viagem. Graça, boa tarde, chama o controle, 1-2-8, 1-2-0, decimal 8-8-8-1. 1-4-2, decolagem autorizada, pistão na 0, vento 1-0 graus, no 3-9. Portão 8. Camarada. Seu pé, Zoxé, reportará no farol da Barra, o Hotel Romeu. 4462, autorizado Serra Vito 366. 3467. Prossiga. 275, informe indicada. Antena 249, 2715. Entendi. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Ah. Meu colega, só acelero mais porque não dá, senão arranca a asa. Ô, senhor, não, não, isso, só tá calma, só. Bomba 4-2, contato radar na decolagem, suba via saída coral para nível de voo 100. Via saída coral, 00, bomba 4-2. Comandor, muito boa tarde, voltando 3567 para Confia Brasília, informação Serra. Então 3567, boa tarde, informação Serra, confere. Está pronto para o corte? Pronto. Então 3567, autorizado Brasília, via Sopesulu 17, nível de voo 360. Levada a pista no zero com primeira curva à direita. Saída arbor, transição elétrica. Transponder 5506, frequência do controle Salvador 120.8. 3.030, contato nosso plano por aquilo 17, decolada até. Capitão perigoso, arbor elétrica. Persistente pelo volume 17, controle 120.8 e o transponder 5506. Pai do TAN 3567, confirmando após a decolagem de curva direita, chama para feedback acionamento. Conforme a caixa, curva direita, chamará. Voo 9659, para o TAC 181 a bordo, 3:49, Campinas. Voo 1659, autorizado TAC para o ponto de espera da pista no zero, via pátio principal da Enfei Índia. No ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador 118.95, ajuste 1015. Autorizado, ascensão 045, código Catanguá. É 321, decolagem autorizada, pistão na 0, vento 1, 0 graus, na 3 na. Decolagem, 321. Será bom, né, 3? Vento chinês, 3.5, com o que é ponto de cara. Negativo, o Alfa Bravo, Beto Bravo, November. 462 autorizado. 462 autorizado, final RNAV, torre 1895. Um helicóptero está irado entre Tuna e o externo, batendo 107. É, só 462 vai chamar 2895. Salvador, boa tarde, azul 4462, RNAV, 825. Azul 4462, continua a aproximação, agora de autorização de fogo. Agora. Ele já está em condições totalmente visuais. É, 2.500 pés, altímetro 1.014. 1.014.2.500. Voo 2.07, chama o centro Recife, frequência 1.251, alterne 1.28, decimal 3.5, boa tarde. Oi, tem como 1.28.35, Recife, voo 2.017, obrigado, vamos lá. Vai utilizar a pista no 7, vento 1.00 graus, 1.29. Direto coral. Direto coral, rumba 4-2. Oi, graças, muito boa. 6321. Controle Salvador, boa tarde, Oxené 6321, na 321, contato radar na decolagem, sua para nível 360. Mantenha a proa de decolagem até cruzar 4000 e após voe direto ao. Mantenha a proa até 4000, depois voe direto ao árvore, 6321, na 360. até o Romeu, Rui direto Tairu, Lorenzo, frequência livre para coordenação até o retorno. Ele me pôs no 044 agora. Mike Bravo uniforme decolado aos 06, no controle 20, 28 metros. Ah, 208, obrigado. Polo, Papa Tango, Mike Bravo uniforme decolado. Mike Bravo uniforme, contato radar, suba para o nível 040, sai da arma. 40, sai da arma. Papo, cancelamento, subir direto 85, se for possível. Faz zona final. Arruma disso, né? Faz o ponto do mesmo alinhado na terra, pista na zero. Autoriza para voar direto. Ah, entendi então que pode subir até o 45. 45 está autorizado, voando direto para a Delta Lima Oz. Eu não entendi. Sobe direto e sobe 045 ou 85? Não, está autorizado até o 045 direto destino. Ah, ok, tá bom também. Tá 045 até o destino, muito obrigado. Ok, seu plano foi modificado a 07, o Bravo Uniforme. Abça cargo 8487, desça para 4.000 pés na coluna de Serra Vista 368. Abça cargo 8487. Para 4.000 no 368, abça cargo 8487. Segue quilo, prossiga. Mantém os corredores visuais, o código 0154, reporte Interlagos na rotatória do pedágio. Passou 366, 27 no 5. 7 no 5, autorizado sinais de nave, torre 1895. 1895, grato. Alfa Juliette, Plantão 8. Alfa Juliette pro Plantão 8, tá. Quais são? Azul 4462 e portão 9. Azul 4065 chamou o som? Foi gol 1884, deve acionamento. Kit Gol 1884, coordena com a equipe de solo. Após o Embraer Azul parquear no 09, em livro que tiver acionamento, chama ataque. Ok, após então o parqueado 09, está em autorizado, como é que eu faço, então, tá? Ajuste de altímetro no 014, temos alguns trafos mantendo os corredores visuais, há um espera aqui. Quente após o 368, direto 366, descendo para 2500, ajuste 1014, quente dos tráfegos visuais. Da presente voo Serra Vito 368, descendo para 4.000 pés. Voando 368, descendo para 4.000 pés, voo no 738. Ah, 2127 no 5. MF3 no 5, decolado 209, controle 1-2080, boa viagem. 08, boa. Controle, Salvador, muito boa tarde, chamei a 3, 1, 5, não precisa nenhum. TNM-305, contato radar na decolagem. Suba para o nível 360 na proa de Leta. 360 Leta, 635. Lídia Juliette, vou ir na proa do pedágio. Tio, a proa do pedágio é minha proa da Seasa? Proa da Seasa, isso. Tudo bem. Juliette, que aquilo também está autorizado na proa da Seasa. Ainda deseja ascensão ao 085? Ah, não, já chega, vamos descer já. Certo. Absacar 8487, autorizado sinal de nave, 2 1.